Olá, eu sou o Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz mais uma joia rara. Trata-se do disco de Maurício Maestro com a participação de Naná Vasconcelo, cujo título em inglês é Upside Down. Dedicaremos dois programas a este álbum e este aqui é o primeiro. Começamos com a música Ancient Truth, composição de Maurício Maestro. Upside Down é um disco que começou nos anos 70, como a parceria musical de Maurício Maestro e Naná Vasconcelos. A ideia foi germinando, maturando, e a finalização e o lançamento se deram no final de 2011. É um lançamento da gravadora inglesa Far Out e de seu produtor Joe Davis. Apaixonado pela música e pelos músicos brasileiros, Far Out lança mundialmente os artistas brasileiros Joyce e Marcos Valle, entre outros. Maurício Maestro traz um disco muito bem produzido, com composições, arranjos e sonoridades originais. Confira Jungle Bells, mais uma faixa de Maurício Maestro. Dança, guitarra, vibro, dança, guitarra, vibro, traz a guitarra libro, traz a guitarra libro. Traz a guitarra libro. Se alguém ainda não conhece, Maurício Maestro começou sua carreira no Momento 4 e com Edu Lobo participou da interpretação de Ponteio, vitoriosa no grande festival de MPB da antiga TV Record de 1967, o mesmo que revelou Alegria, Alegria de Caetano, Domingo no Parque de Gilberto Gil e Roda Viva de Chico Buarque. Maurício é também membro fundador do Boca Livre. Quanto a Naná, o grande percussionista e compositor pernambucano Naná Vasconcelos, nosso programa é curto para falar de sua biografia. Muita história mesmo. Ouça esse arranjo de Canto do Pajé, composição de Heitor Villa-Lobos e Paula Barros, com Maurício Maestro, Naná Vasconcelos e a voz de Kay Lira. Todos os Santos, mais uma faixa do disco Upside Down, de Maurício Maestro, de autoria do artista e de Joyce. Nossa Senhora desaparecida, onde isso vai parar? Santa Clara, venha nos clarear. disco do dia de hoje apresenta o primeiro de uma série de dois programas dedicados a Maurício Maestro e seu álbum Upside Down, um lançamento da gravadora inglesa Far Out. Mais informações no site www.faroutrecordings.com. Mais informações sobre o artista, procure na teia internet. Vale a pena conhecer mais sobre Maurício Maestro e sobre Naná Vasconcelos. Fale conosco através do nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você gostou. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por Marcelo Lopes. Até amanhã com mais um Disco do Dia.